urge entender o meu coração. Só faz se querer e ver no teu olhar tantas ilusões, sonhos de amor. Nós dois, se o passado é tão triste e as lembranças não conseguem te deixar, vem viver essa paixão, viajar nessa emoção, pra gente se fazer feliz, te ver no meu olhar, tanto pra te dar. Ouça essa canção, liberte o coração, diz que te faz lembrar o que o coração só quer esquecer. Se passou, passou, sem olhar pra trás, deixa o nosso amor vencer. Se o passado é tão triste e as lembranças não conseguem te deixar, vem viver essa paixão, viajar nessa emoção, pra gente se fazer feliz, te ver no meu olhar, tanto pra te dar.